do sertanejo. As melhores do sertanejo no seu rádio. Apaixonado por você, e desta vez o trem pegou. Eu fui seguindo a sua trilha e caí numa armadilha. Tô preso pelo teu amor. Apaixonado por você, e desta vez não vai ter jeito, não. Quando me vem já me abraça, feito um gole de cachaça, me embriaga o coração. Quando me vem já me abraça, feito um gole de cachaça, me embriaga o coração. Ai, ai, ai, o amor apareceu. Tava procurando ela, ela procurando eu. Ai, ai, ai, balançou, virou, mexeu. Apaixonado por você, e você doidinha por mim. Feito fogo que pegou, quando a gente se encontrou, acendeu um estupim. Apaixonado por você, vivo cantando esta canção. Sou feliz e tenho jeito, com a viola no peito e você no coração. Sou feliz e tenho jeito, com a viola no peito e você no coração. Ai, ai, ai, o amor apareceu. Tava procurando ela, ela procurando eu. Ai, ai, ai, balançou, virou, mexeu. Não tenho vergonha de dizer, esse seu olhar me deixou apaixonado por você. Apaixonado por você, e você doidinha por mim. Feito fogo que pegou, quando a gente se encontrou, acendeu. Apaixonado por você, vivo cantando esta canção. Sou feliz e desse jeito, com a viola no peito e você no coração. Sou feliz e desse jeito, com a viola no peito e você no coração. Central do Sertanejo. Hoje, quando acordei, senti um vazio. Nada no meu mundo não fazia mais sentido. Sinto que a felicidade decidiu partir. Quando você se foi, não posso entender. Por você ter me deixado, eu não tenho mais motivos pra sorrir. Sem você aqui, meu amor.

retrato da sala. Quero de novo seus beijos, ver nossa cama amassada, fazer amor do teu jeito no meio da madrugada. Nossa cama amassada, fazer amor do teu jeito no meio da madrugada. Central do Sertanejo. Você pode entender esse meu coração explodindo de amor. Tanto desejo no olhar, derramando paixão, imploro por teu calor. Você pode achar que estou exagerando, mas sinto meu amor cada vez aumentando. Aqui no meu caminho Deus te colocou. Se o sol não brilhar, se o sonho acabar, eu não vou desistir de você. Se o vento soprar seu perfume no ar, eu não vou conseguir te esquecer. Não quero te perder. Você pode achar exagerando, mas sinto meu amor cada vez aumentando. Aqui no meu caminho Deus te colocou. Se o sol não brilhar, se o sonho acabar, eu não vou desistir de você. Se o vento soprar seu perfume no ar, eu não vou conseguir te esquecer. Se o sol não brilhar, se o sonho acabar, eu não vou desistir de você. Se o vento soprar seu perfume no ar, eu não vou conseguir te esquecer. Não quero te perder. Marcos e Fernando, Não Quero Te Perder. Conferimos também Rio Negro Solimões, Ela Foi Embora. Emerson e Christian, Dança da Mãozinha. E Hugo e Thiago, Então Tó. Fechando a edição de hoje do nosso Central do Sertanejo. Mas amanhã estou de volta com muito mais sucesso para você na sua quinta-feira. Um grande beijo, uma excelente quarta. Tchau, tchau. Central.